sua sexualidade, virtude critica com malícia o descaso da sociedade. Presença disso e muito promíscuo, entender a realidade, mundo de desejos e necessidade. Basta entender que não se transa mais sem camisinha. Não faça do seu corpo caminhão cheio de latina. Bem, discute todas as formas de informação. Não tenha medo de ser formador de opinião, porque com a cabeça no peso o corpo é que padece. Prazer com respeito, a primeira transa que a gente não esquece. O bagulho é atravessar fronteiras sem limites, derrubar mitos, conceitos que não existem. Busque seu próprio corpo sem mutilação. Manos e minas a favor da prevenção. Planejamento de vida, apoio mútuo. Com certeza vocês terão sexo seguro, porque nessa história tem uma lição. Amor anda lado a lado com conscientização. Faça dessa marcha algo revolucionário, ou vocês querem ser taxados de otários. Lidam com a vida como se fossem mercenários. Não fazem nada, estão estáticos, paralisados, robotizados. Vim 360 e mostrem o contrário. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude. Conversa sem pressa, escrito na testa. Uma cantada de madrugada na balada, dama da noite. Mulher conversada na flor da mocidade, que morena turbinada. Não quero saber, vou partir pro tudo ou nada. Juventude privina se tenha atitude. Vida saudável é uma virtude. Camisinha, prevenção na hora da relação. É prazeroso, sei fazer uma, duas, três. Sexo sem complexo, no ritmo frenético. O meu rap pode parecer poético. A cor sincera, falo do vírus maléfico. HIV pode infectar você, destruir uma família, acabar com casamento. Infidelidade conjugal, confiança, inimiga do tempo. Ninguém é perfeita, aí tô tá ligado. Direito a direito serve pra ambos os lados. Quero chamar a atenção humildemente de um órgão público de saúde competente. As favelas correspondem maior índice de pessoas injustiçadas sobre o risco de falta de informação. Pela DST, convido quem quiser ver pra crer. São alarmantes, menores gestantes, mandando fechado aí em qualquer palanque. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude. Firmado o abandono e desinformação. Ou será que o prazer é melhor que a prevenção? A idade traz alterações e novas emoções. Oportunidades, riscos e decepções. Sexualidade a flor da pele, todos querem prazer. Camisinha igual a bala com papel, só pra quê? Parada transa, muitos esquecem da vida, enfrentando vários riscos ao transar sem camisinha. Gravidez não planejada, DST e HIV. Se der bobeira, o próximo será você. Parceiros desprevenidos, situação de risco. Mas infelizmente na escola não se aprende sobre isso. Sexo anal, sexo oral e contato genital. Contracepção é tudo fundamental. Quem faz o aborto é por pura necessidade. A maior vítima é a pobre menor de idade. Adolescentes fazem mais de 1 milhão de abortos em condições de risco, sem alguém pra pedir socorro. Quem paga o pato em causa de complicação é sempre a jovem que é condenada à humilhação. O direito de gestar, conceber e parir não acontece com os homens, eles não estão nem aí. Saúde pública falida, profissionais despreparados, ignorando e renegando quem pratica esse ato. Direito à segurança, controle do próprio corpo. Só você pode escolher se quer fazer um aborto. Exerça sua liberdade sexual reprodutiva. Cada um é o dono da sua própria vida. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude. Juventude, porque sem autoestima, juventude, à procura de uma saída. Sexualidade com liberdade não se confunde. Jamile WF é de negros de atitude.